36603, chama agora o centro Recife no 251, alterna 13325. 251-3325, grato, uma boa noite. Ok. Um 884, solo 52, direito no 219. Boa noite, 84, livrou. Boa noite, 84, boa noite, continue tarde, Cezinha Alfa, chamante a Juliette. Cezinha Alfa, Juliette, bom. Para Salvador, no 603 para o táxi. 1-2-2 a bordo, autonomia 3 horas e 47, alterna com. Sete apenas confirme, 1-2-2 a bordo com fins e 3 horas e 47? Afirmativo. Sente, está autorizado o táxi à direita, via Índia, Alfa, no ponto de espera, pistão 0, torre 118, direção 62, ajuste no 017, bom volto. Índia, Alfa, ponto de espera, dá no 0, ajuste no 017, bom, no meio do 3, durante o trabalho. Serota 083, descend clear to 2000 feet, up inside 1017, report established and localized. 2-1-0-1-7, code lock established and localized, Serota 083. Informe, ajuste no 017, guarde apenas para cópia. Do Simpra, baixou, travou, tá 3662. 63 no 0, reposta no externo. Externo, 3662. 3662, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 7 nós. Negativo, pouso, pistola 0, tá 3662. Salvador, boa noite, no voo 0, vai, tá, o número 3. O meu no 3, mantém a posição. Ok. Próxima, Juliette, o no 884. O no 884, autorizado, Juliette, portão 05. Juliette, do 05884. O trip 52 no meio, pronto pra cota? Pronto, pra cota. Autorizado Aracaju, nível de voo 190, saída Puca, transição Caju. Decola pista 10, com primeira curva à esquerda. Transponder 5545 e o controle Salvador 120, decimal 8. Aracaju, no meio, contingimento correto, pronto para pushback no momento. Nossa, aí a Fera não tomou tempo ainda para fazer a manutenção. Tudo bem, obrigado. Salvador 6310, passou o externo da 10, baixou e travou. Vou Maria, pista livre 6310. Moeda. 183, Tower is on the localizer. 083, contact Tower 186. My name is Massive, thank you, sir, bye-bye. Sala 57, direito no 209. Direito 209, 3669. Boa noite, this is Europa 083, Stalys 10 miles, Stalys 10. Oceano 6310, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 79. Sempre pouso na 10, 6310. Air Europa 083, report on the altar marker, landing gear down and lock to wind 110 degrees, 7 knots. You are on the marker on 3 greens, Europa 083. Closing out the market, we'll pass it right here. Today this month. At Europa 083, are we partially vacated? Sorry, say again? Are we report one way vacated? Thank you. Europa 083 now, the runway is located, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 8 knots. Get to land on runway 10, Europa 083. Localizador, 612, chama a torre agora, 118, 612. 76, obrigado, bom trabalho. November, que segue o uso autorizado LS, reporte estabilizado, 1017. Chamará estabilizado com 1017, November, que segue. Salvador, muito boa noite, 62, 12. Tá. 2 milhas de cimbra. Motion 6212, reposto no externo. Tá no externo, 6212. É 320, tá antes da Juliette. Nada, ingresso, parte principal via Juliette, portão 6212. Juliette com 6212. Cimbra baixada e travada, chinelo 6212. Mantenha a aproximação, informarei, pista livre. Na pista livre, 6212. Air Europa 083, on the ground at 01, leave a next right and contact to ground 121 decimal 9. 121 decimal 9, next right, thank you, Europa 09. Ah, Okay, boa noite, Tichiro, Passiro, Sui, Vacation Runway. 121 decimal minus, sir. Oh, sorry, ma'am. Ground, boa noite, Tichiro, Passiro, A3, runway vacated. Europa 083 Pierce, taxi via taxi Alpha report, hold short, taxi Juliet. Alpha, hold short, taxi Juliet, Europa 083. O 603 após o tráfego na curtíssima linha mantém. Após o tráfego da primeira linha mantém. 603. Tanto 3858. Sente que eu firmo o horário do plano, senhor? November X-Ray Go. Foi agora, 1386. 1386, obrigado, boa noite. Boa noite. Provavelmente a saída será Momo, transição Froti, ok? Papa Romeo, November X-Ray Go, está... 3 milhas do Santos. November X-Ray Golf, confirme por favor, vai pousar na 10 ou na 17? 10. Sente, mantém a aproximação e informarei que está livre. Sente, X-Ray Golf. Então, 1-1, Europa 083, thank you. Paulo, tomador, muito boa noite, né? 6212 de Vro, qual que é a história que você escuta? Europa 083, please, transform, squawk, stand by. Ok, sorry. Livre decolagem, cabeceira 10, vento uma centena, 8 nós. Livre decolagem, dá um 0 com o 03. Com 2, precisado Alfa, chama a Juliette. Alfa, a Juliette, com a 2. Solo, trip 5216, após a passagem da Europa, na primeira taguada, pode iniciar o push? Afirmo, trip 5216, após o parqueamento da Europa no portão 1-1. Tem livre acionamento, puxe bem, conexão aqui, pit sol, chama para o táxi. Dá uma olhada para o táxi agora, andou por lá, obrigado. Paulo Web 5827, boa noite, com a Victor, RNAV Galeão 360. Aliás, 527, Vitor correto, ajuste no 097, aguarde para a cópia. No 097, aguardando, Web 5827. Aviade 5827, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, Web 5827. Aviade 5827, autorizado Salvador Galeão, via UP Zulu 1-0, nível de voo 360. Decolada 1-0, primeira curva à direita, saída Tael, Leda, pós-Leda, Bridge. Transponder 5555 e o controle Salvador 1-20, decimal 8. Autorizado 360, Galeão. Na saída na aerovia Upper Zulu 190, decola da 190, curva direita, da El Leda Bridge, 5555 é o transponder, 1208 controle, web 5827. Aviado 5827, que esteja mais correto, não pode estar para o chuveiro em funcionamento. Chamaremos a aviso 5827. Por 6212, está antes da Juliette. Enchendo 6212, vai manter guardando as instruções. Manterá antes da Juliette, vai manter 6212. Número 3. Embrex é Golf, solo 08. Confirme o pátio que se destina. 245. Ao livrar, chame agora o solo 1219. Papa Romeo November X-Ray Golf, boa. Solicitado Alfa, chama antes da Juliette. Solicitado Alfa, reportará antes da Juliette, November X-Ray. Para táxi 35216 com 62 após 3 dezenas mais 2, 3,40 alternando Salvador. 35216 autorizado, táxi via pátio. Coitão, via pátio principal, via Índia, Alfa, no ponto de espera, pistão 0, torre 1-1-8, esse momento, 62, ajuste no 0, no 7, morro. Índia, Alfa, ponto de espera da 90, torre 3262, 5206, desejo a todos uma boa noite. 6017, pode voar, tá? Autorizado. Afirmativa após o trip, passará a Juliette no 0, chinar 62 no 2. Boa noite, 885, Vitor, correto, ajuste no 0 no 7, aguarde para a cópia. Ael Leda Bridge, o gol no 885, Ael Leda Bridge. Papa Romeo November X-Ray Golf vai seguir o Airbus da Avianca via pátio e reportar na Lima, ok? Torre São Salvador, deixa o 35216, aproximamos-nos do ponto de espera da 1-0, chamamos próximo. Ok, Orbitada linha e decolar, cabeceira 10, trip, vento 10 graus, 79. Dael, Leda, após Leda, Bridge, onde intercepta a aerovia Upzulu 16, após cruzado conforme a rota apresentada no plano. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, o transponder 5535 e o controle Salvador 120.8. Apenas corrigindo, a intercepta pisou no meio após o usado conforme rota apresentada no plano e o transponder 5535. Fechamento com a chama, pronto para pushback, acionamento, gol no 885. Decolando no 4, tive controle no 208, bom voo. Controle 208, bom trabalho. Controle, Salvador, triplo 5216, boa noite. Boa noite, 216, sobe 190, saída Puca, vigilância. Saída Puca, quando possível, só autorizarem de vapor de Conde? Aguarde, Conde. Aguardando sua autorização, senhor. O PAT 5 está autorizado. Paulo Web 5827, na Ponte 4, pushback acionamento. Jet 5827, livre acionamento, pushback conexão Cape Town, chama para táxi. Está livre acionamento, chama para o táxi, 5827. Controle Soterbolitano 5206, conseguiu já coordenar, senhor? O da presente, se podia levar para o de Conde? O 5 deve manter a saída. Pouca Jamaracaju. Ok, então está mantendo Pouca Jamaracaju. Obrigado.